Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura, Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gaski. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 7 de outubro de 2014. Destaques de hoje. Dilma e Aécio já começaram a articular o segundo turno. Mais um policial militar é baleado em área pacificada no Rio de Janeiro. Hemisfério Sul é o tema da TED Global 2014, que começou ontem no Rio de Janeiro. Ministério da Justiça mantém Força Nacional no Acre por mais 180 dias. Marina poderá dar apoio a Aécio no segundo turno da eleição. Jovem americano é detido por tentar se juntar ao Estado Islâmico. Obama considera baixo o risco de epidemia de ebola nos Estados Unidos. Câmara dos Deputados retoma sessões deliberativas nesta semana. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Sol e calor em quase todo o Sudeste. Há previsão de chuva rápida a qualquer hora no litoral do Espírito Santo, no litoral norte e na região das Lagoas do Rio de Janeiro. Nas outras áreas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, no leste e sul de São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens. Região Norte, sol forte e tempo seco no Tocantins e no sul e leste do Pará. Períodos com sol e pancadas de chuva a qualquer hora no Acre, no centro-oeste do Amazonas e em Roraima. O leste do Amazonas, o Amapá e as outras áreas do Pará tem sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde. Região Nordeste. O sol predomina no centro-sul do Maranhão, no Piauí, no centro-oeste e norte da Bahia, no Ceará e no sertão de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Sol e chuva à tarde e noite no norte do Maranhão. Chuva e períodos com sol nas outras áreas do Nordeste. Chove forte no litoral entre Sergipe e Pernambuco. Região Sul. Frente fria se afasta do Rio Grande do Sul, mas muitas nuvens se espalham sobre o sul. O sol fica forte no norte do Paraná e no sul do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas, o sol aparece fraco e pode até chuviscar, principalmente no norte do Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste. Sol forte e tempo seco sem condições para chuva em grande parte da região. A umidade do ar fica baixa nos períodos mais quentes do dia. Há previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer hora do dia, apenas no oeste de Mato Grosso, oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácidos graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: saúde com beleza. Rock Melhor música. Anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-te ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Egy kis kocsmában gyakran összejöttünk, ürítgettünk néhány pohár sőt. Szobon cser, immense viulumina, di nou pe larga mare am plecat. Kommtam, ein letztes Mal. Σημάδια πριν δυο χρόνια και δυο βράδια δίχως λογική. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trará-lhe melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venham ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. As campanhas de Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB já se armam para o debate em torno de um tema que consideram inevitável no segundo turno da disputa presidencial: a corrupção na política. O assunto tem sido pautado nesta eleição, principalmente pelas suspeitas envolvendo negócios da Petrobras e a Operação Lava Jato da Polícia Federal. A expectativa é de que as delações premiadas do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef, personagens centrais do esquema, levem a novas diligências e revelações, mantendo o caso no noticiário. A campanha de Aécio conta justamente com vazamentos dos depoimentos para atingir a candidatura petista. O PT tem certeza de que esse e outros temas, como a prisão da antiga cúpula do partido no Mensalão e as suspeitas sobre um deputado acusado de envolvimento com o crime organizado em São Paulo, serão explorados e já prepara o discurso para evitar que Dilma fique na defensiva logo no início do segundo turno. A campanha petista pretende insistir no discurso sobre o que considera realizações dos governos Lula e Dilma no combate aos malfeitos e relacionar casos de corrupção em governos tucanos, como a denúncia de compra de votos para a aprovação da emenda da reeleição no mandato de Fernando Henrique, o cartel dos trens e o caso Alstom nas administrações do PSDB em São Paulo e, principalmente, o Mensalão Mineiro, denúncia de desvios de recursos de empresas estaduais para a campanha à reeleição do então governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. A candidata à presidência Marina Silva, do PSB, derrotada no primeiro turno, e os partidos de sua aliança devem tomar até quinta-feira uma decisão sobre a posição que vão adotar na segunda rodada da eleição, em meio à pressão de alguns aliados para que ela apoie o candidato do PSDB, Aécio Neves. Nesta segunda-feira, Marina telefonou para Aécio e para a presidente Dilma Rousseff, que concorre à reeleição pelo PT, para cumprimentá-los pela vitória, mas não tratou de apoios no segundo turno, que será realizado dia 26, garantiu uma estrategista da campanha do PSB à Reuters. Ela os saudou pela vitória e disse que espera que eles façam uma disputa que enobreça a democracia no Brasil, disse essa fonte da campanha. Marina deve ouvir seu grupo político até quarta-feira para tomar uma decisão sobre o apoio no segundo turno. O PPS também fará uma reunião para definir o caminho que o partido deve seguir na disputa, mas o presidente da legenda, deputado Roberto Freira, de São Paulo, já disse que a tendência é apoiar Aécio. O PSB fará uma reunião da comissão executiva do partido na quarta-feira e no mesmo dia, ou na quinta-feira, haverá um encontro com todos os partidos da coligação para tentar uma posição conjunta. Integram a coligação, além do PSB, o PPS, PPL, PRP, PHS e PSL. O candidato a vice na chapa com Marina, deputado Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul, disse que a aliança tem que tentar uma posição conjunta para levar adiante as propostas do programa de governo. Nós temos que tentar ficar unidos, disse ele. Não é uma tarefa fácil, principalmente para o PSB, que esteve aliado ao PT durante muito tempo. E há dirigentes que preferem apoiar Dilma Rousseff. Albuquerque, entretanto, já deixou claro que não pretende apoiar o PT devido à campanha de ataques lançada contra ele e Marina na disputa do primeiro turno. Eu tenho insistido com a Marina que precisamos ter uma posição. Não podemos ficar omissos sendo apenas uma rejeição aos outros dois candidatos, disse Albuquerque a Reuters. Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora Camarista Meyer, zona norte do Rio, foi baleado na cabeça no início da tarde de ontem. O PM foi levado para o Hospital Naval Marcílio Dias em estado grave. Ele foi atingido quando fazia patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Gambá. Policiais de outras unidades foram deslocados para tentar prender o autor do disparo. O crime aconteceu quando a UPP completa exatamente um ano, tendo sido instalada em outubro de 2013. A região tem 12 comunidades e cerca de 15 mil habitantes. Os confrontos entre criminosos e policiais militares têm sido frequentes nos últimos meses, com a morte de traficantes, PMs e também moradores, atingidos em meio ao fogo cruzado. O nome do policial baleado ainda não foi divulgado. As questões que envolvem o Hemisfério Sul estão sendo abordadas na TED Global, conferência que tem por objetivo disseminar ideias criativas pelo mundo. A TED, que ocorre pela primeira vez na América do Sul, vai reunir mais de 65 palestrantes de vários países, especialistas em áreas como cinema, políticas públicas, tecnologia, artes plásticas, informática, fotografia, gastronomia, música, entre outros. Ela começou ontem na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um dos integrantes da equipe TED Global, Marco Brandão, disse à Agência Brasil que a TED cresceu tanto que o slogan que ela carrega atualmente é "Ideias merecem ser espalhadas". Segundo ele, as palestras serão rápidas, no máximo 18 minutos, formato característico do evento, entremeadas por intervenções artísticas e musicais. É um evento bastante eclético, completou. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, não há a menor dúvida de que criou-se, com o resultado das eleições de domingo, um novo ânimo e desenha-se uma outra eleição para o segundo turno. O primeiro ponto positivo é que haverá mais espaço para o eleitor analisar o que realmente quer para o país, depois que deixou claro o seu desinteresse pela eleição de Câmara e Senado, o que não deixa de ser um equívoco, como, por exemplo, reeleger Tiririca. Pior do que estava, fica. Mas fazer o quê? Cada eleitor tem o representante que merece. Não é por nenhuma discriminação, mas o fato é que ele não acrescenta absolutamente nada com sua incapacidade de elaborar um projeto ou defender coisas que possam realmente mudar a vida das pessoas. Mas esta é outra discussão.

Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente americano Barack Obama disse nesta segunda-feira que as possibilidades de ocorrência de uma epidemia de ebola nos Estados Unidos são extraordinariamente baixas, mas prometeu diante da imprensa internacional que intensificará o combate global contra a epidemia na África. Obama falou aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca depois de ser informado por altos funcionários do setor da saúde sobre o plano para atacar o vírus no oeste da África e evitar uma epidemia em solo americano transmitida por viajantes procedentes desta região. O presidente disse que o ebola é um desafio que os Estados Unidos devem levar muito a sério. Apesar de os riscos de a doença se expandir no país serem extraordinariamente baixos, Obama destacou que a eventualidade de transmissão do vírus é remota, devido ao alto nível do sistema de saúde americano e ao fato de o vírus não ser facilmente transmissível. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira a prisão de um cidadão de 19 anos no aeroporto de Chicago, quando este tentava deixar o país para se juntar aos jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Mohamed Hamzah Khan, que havia chegado ao aeroporto internacional de Ohari no sábado, com passagens de ida e volta para Istambul, foi acusado de tentar fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira, segundo o Departamento de Justiça. Agentes que inspecionaram a casa de Khan no subúrbio de Bolingbroke, sudoeste de Chicago, encontraram várias cartas escritas à mão pelo jovem, em que expressava seu apoio ao Estado Islâmico e falava sobre os planos de viagem. A passagem de retorno, comprada em setembro, era para este final de semana, informou o Departamento de Justiça. As autoridades locais iniciaram uma investigação sobre o caso. Aquele que fornecer apoio material a uma organização estrangeira considerada terrorista pelos Estados Unidos pode ser condenado a até 15 anos de prisão e a pagar uma multa de $250 mil. Pelo menos 8 pessoas morreram nesta segunda-feira em um acidente no extremo norte de Camarões, em um ataque com foguete atribuído aos islamitas nigerianos do Boko Haram, informaram integrantes das forças de segurança. Os Boko Haram dispararam um foguete a partir de Banki, cidade nigeriana, na fronteira com Camarões, controlada pelos extremistas, afirmou um oficial da polícia. O foguete caiu em Amshid, matando 8 civis e ferindo muitos outros, declarou o oficial que pediu para não ser identificado. Pode haver um aumento no número de mortes, acrescentou. O foguete caiu em uma rua onde muitas pessoas faziam compras, relatou outro membro das forças de segurança de Anshid, citando 9 mortos. Nós contabilizamos 8 feridos transportados para o hospital da cidade. O Papa Francisco pode realizar uma visita pastoral em 2015 na França, passando por Paris e Londres, indicou nesta segunda-feira o site católico La Croix, citando fontes confiáveis do Vaticano. Primeiro, o pontífice visitará Estrasburgo em 25 de novembro, mas esta visita oficial de um dia às sedes do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa não vai incluir uma etapa especificamente francesa. Consultado pela AFP, o padre Frederico Lombardi, porta-voz do Vaticano, disse que não ia comentar essas informações sobre a visita a locais religiosos. De acordo com La Croix, o anúncio oficial desta viagem à França pode acontecer na terça-feira, 7 de outubro, juntamente com a apresentação do calendário da viagem papal a Estrasburgo. O O Papa Francisco foi convidado a visitar o país pelo presidente François Hollande durante a viagem do líder francês ao Vaticano em 21 de janeiro. Um menino de 4 anos morreu subitamente após contrair o enterovírus EV-D68, uma rara e desconhecida infecção respiratória que preocupa as autoridades dos Estados Unidos, onde há mais de 500 pessoas infectadas, a maioria crianças. Na semana passada, foi divulgada a morte de uma menina por causa deste vírus, mas em seu caso, o óbito se deveu a uma dupla infecção de estafilococo aureo com o enterovírus EVD68. Depois dela, em 25 de setembro, morreu em Nova Jersey, no Nordeste, o pequeno Eli Weiler. Embora as causas de sua morte não tenham sido reveladas até este fim de semana. Mais novo de trigêmeos, Eli não foi à aula neste dia e foi deitar com os olhos avermelhados. Ele morreu dormindo. Manifestantes pró-democracia, em número claramente reduzido, estavam pressionados nesta segunda-feira pela opinião pública em Hong Kong para acabar com o movimento, depois de uma semana caótica, para exigir mais liberdades políticas. A ex-colônia britânica, sob tutela de Pequim, retornava à normalidade com a volta ao trabalho de um grande número de moradores, a reabertura de muitas escolas e o fim do bloqueio da sede do governo, onde 3 mil funcionários puderam retornar a seus postos. Nos locais em que, desde 28 de setembro, dezenas de milhares de manifestantes se reuniam, a mobilização foi bastante reduzida. Mas as linhas de ônibus continuam sendo desviadas por causa das barreiras em algumas ruas. O tráfego era lento e o metrô estava lotado, provocando grande desconforto aos usuários. Os líderes estudantis que lançaram o movimento garantiram que a mobilização vai continuar até que o governo aceite suas condições para o diálogo. Colocamos toda a nossa energia para as negociações para que os alunos estejam em pé de igualdade com o governo, declarou Alex Chou à agência AFP. O chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chun Yung, fez um novo apelo à dispersão o mais rápido possível, especialmente no bairro comercial de Mong Kok, em frente à ilha de Hong Kong, no continente, um dos 3 locais ocupados pelos manifestantes. Leung se declarou disposto a tomar todas as medidas necessárias para restabelecer a ordem pública, mas não ameaçou os manifestantes com uma ação policial. O movimento pró-democracia recebeu amplo apoio público, mas depois de 8 dias de paralisia, o descontentamento era crescente, especialmente entre os comerciantes. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Okay. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda a sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Os bancários de São Paulo decidiram ontem acabar com a greve iniciada no último dia 30. A decisão, tomada em assembleia, vale para a capital, Osasco e 15 municípios da região. A categoria aceitou a proposta dos bancos de reajuste nos salários de 8,5%, aumento real de 2,2% e de 9% nos pisos, aumento real de 2,5%. Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, no acumulado dos últimos 11 anos, os bancários obtiveram 20,7% de ganho real nos salários e 42,1% nos pisos. Fizemos uma greve forte durante 7 dias, que mobilizou os trabalhadores e fez com que os bancos mudassem sua posição. Conquistamos reajuste de 8,5% e piso de 9%, disse a presidenta do sindicato, Juvândia Moreira. O plenário da Câmara dos Deputados retoma nesta semana as sessões deliberativas. Estão marcadas sessões ordinárias nesta terça-feira e quarta-feira, às 14 horas, com ordem do dia, às 16 horas. O destaque da pauta de votação é o projeto de lei PL 7735/14 do Poder Executivo, que trata da Convenção sobre Diversidade Biológica. O projeto tramita com urgência constitucional e, por isso, tem prioridade de votação. A proposta prevê uma revisão de toda a legislação que trata de pesquisa científica e exploração do patrimônio genético de plantas e animais nativos e dos conhecimentos indígenas ou tradicionais sobre propriedades e usos de plantas, extratos e outras substâncias. O objetivo é a simplificação do trabalho de pesquisadores de instituições brasileiras e de empresas com sede no exterior vinculadas a entidades nacionais. Passado o primeiro turno, a campanha para buscar alianças já está forte e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pode ser a chave para Aécio Neves do PSDB conquistar o apoio de Marina Silva do PSB. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso já teria ligado para procurar representantes da PCBista para estreitar os laços e tentar uma união contra Dilma Rousseff do PT no segundo turno. Na manhã desta segunda-feira, Marina ligou tanto para o Tucano quanto para a petista para parabenizá-los pelo desempenho no primeiro turno. Porém, a candidata do PSB não tratou com nenhum deles uma possível aliança. Apesar da PCBista ter uma inclinação em apoiar a Aécio, o presidente do PSB, Roberto Amaral, defende apoiar Dilma. De acordo com o jornal, a ex-senadora está ouvindo e analisando pessoalmente as opiniões de Basileu Margarido, Neca Setúbal, Pedro Ivo, João Paulo Capobianco, Walter Feldman, mas já deixou claro que se o Rede e o PSB não chegarem a um consenso, ela deve definir seu posicionamento em separado. Com 70 candidatos eleitos, o PT se manterá como partido com a maior bancada da Câmara dos Deputados no mandato de 2011 a 2015. Sozinho, o partido responderá por 13,65% das cadeiras da casa na próxima legislatura. Em seguida, com 66 eleitos, aparece o PMDB. Com o resultado, o partido também permanece no posto de segunda maior bancada da Câmara por mais 4 anos. Os deputados do PMDB correspondem a 12,87% do total. Em terceiro lugar, aparece o PSDB, com 54 candidatos eleitos e uma participação de 10,53%. O partido também já tinha a terceira maior bancada da Câmara e continua na mesma posição. Apesar da terceira colocação, os tucanos aumentaram em 1,89% o número de deputados eleitos entre o pleito de 2010 e 2014, enquanto os petistas tiveram uma redução de 20,45% e os PMDBistas uma queda de 16,46%. O partido com maior redução no número de deputados foi o DEM, com uma queda de 48,84% de 2010 para 2014. Uma das explicações para a queda no número de parlamentares nesses partidos pode ser a entrada de novas siglas na disputa. Dos 28 partidos que tiveram deputados eleitos para o novo mandato, 6 não possuíam nenhum representante na Câmara. Partidos como PROS e Solidariedade, por exemplo, foram aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apenas em 2013. E neste domingo, elegeram 11 e 15 deputados, respectivamente. A Câmara dos Deputados tem 3 funções principais: representar a população, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Os deputados são responsáveis por discutir e aprovar propostas que viabilizem desejos da população referentes às áreas econômicas e sociais, tais como educação, saúde, transporte, habitação, entre outras. A Câmara é a casa na qual são iniciados os trâmites da maioria das leis propostas no país e é o órgão de representação mais imediata da população no âmbito federal. No Brasil, vigora o sistema bicameral, que prevê a participação não só da Câmara, como do Senado Federal na elaboração das leis. Se uma matéria tem início na Câmara dos Deputados, portanto, o Senado faz a sua revisão e vice-versa. E agora o Jornal Brasil Notícias pergunta: você acha que programa eleitoral para deputados federais e estaduais funciona? Presta para alguma coisa? Tiririca, o segundo candidato mais votado em São Paulo, fez a mais clara demonstração que não. Em suas aparições nos programas eleitorais, o candidato palhaço não pediu um voto a ninguém. Usou todos os seus minutos para lançar piadas e brincadeiras. Tiririca demonstrou que aparições de candidatos falando números tipo "vote em mim, meu número é..." não serve realmente para nada. Já está passando da hora do Tribunal Eleitoral rediscutir este tempo cedido a candidatos a deputados, que se tornou um castigo para o eleitor ter que ficar assistindo tanta asneira na TV nestes tempos de eleição. Aliás, falar "meu nome é fulano e meu número é tal" não leva eleitor nenhum a votar na pessoa. Aliás, muitas delas são candidatas apenas para aparecer na telinha. Já pensou se a moda do Tiririca pegar? Programa eleitoral vai virar programa humorístico nas próximas eleições.